CDF 250. Bruta de raça. Ela não anda, ela desfila. Eu conheci uma menina que roubou meu coração. Ela é mais top, vestidinha, marco bundão. Roupinha de academia, mostra sua definição. Ainda por cima se ama em paredão. Ela sofre no break, ela dança no funk. Especialista em sacanagem, nove interesseiro. Ela sofre no break, ela dança no funk. Especialista em sacanagem, nove interesseiro. Me apaixonei nessa morena. Que faz amor, ai, que rama cena. Que faz amor, que ei. Me apaixonei nessa morena. Que faz amor, que rama. Tome, faz amor, que rama cena. F250 Bruta de Raça, Palmas, Paraná.